3287, pushback Paranama. Livre, na 3897, portão 5, chame táxi. Autorizado, pushback na 3897. Salvador, boa noite, 6201 da Oceaner, ponto de espera da 10, pronto. Boa noite, 6201, autorizado a linha de decolar, pista 9-0. Vento 1960 graus com 4 nós. Liga a linha decolada 1906201. Salvador, a gol 1236, foi estacionamento no 9. Livre, 1236, chame táxi. Autorizado, chamada táxi, gol 1236. Zero decolou 1-6, chame 1-9-8, bom voo. 19-8, obrigado. Guarda número 2, setor. Previsão de mais 12 minutos, vou no meu 45. O voo no 236 está pronto para o TAF 151 com Natal, 3 horas e meia, dona Nia. 236, táxi via pátio, principal Indy Alpha, ponto de 0-0, torre 1, 1-8, decimal 9-5, altímetro 1-0-4, bom voo. Pátio, quando lá 295, fica 2, obrigado e a volta, 236. 5 no portão 10, está livre, chame táxi. Está livre. Tá 3897, para o táxi 219 a bordo, alterna com fins, autonomia 0407. Na passagem ao Boeing 737 da Gol, está taxiando próximo ao través do portão 07, vai segui-lo com o número 2, Santa 3897, via Pátio em Índia, com a temperatura torre 1, 18, 95, e o altímetro no 04, bom voo, Santa 3897. Sente, Pátio em Índia, vamos esperar 1, 18, 95, a gestão 04, segue o Gol, Santa 3897. Boa noite, eu vou no 236, aproximando a parte espera no 0, pronto. Boa noite, vou no 236, autorizado a linha de decolar, pista no 0, vento no 6, 0 graus, com 4 graus. A linha de decolar no 0, vou no 236. Alô, boa noite, é o 6259, pushback acionamento no 2. O 02 inicia de imediato, o chanel 6259. Somente, meu mecânico, somente. Está livre, o chanel 6259 agilizando o chame táxi. Vamos agilizar. Olha o táxi do ano 641 com a barra 131, galeão com 241. Pátio em Índia. E vai seguir o Airbus 320 da Avianca, que já está finalizando o pushback no portão 02. E quando pronto, vai chamar a torre, ponto espera 90, torre 1, 98, decimal 95, altímetro 104, bom voo, boa noite, gol no 645. Obrigado, boa noite também, até a próxima. Pátio Índia, segue o 20 da Avianca, que está puxando no 02, está ponto espera da 10, decimal 95, boa noite. Torre Salvador, boa noite, Altrip 5591, estabilizado LS, 1,5 do externo. Voo 236, decolou 22, chame de controle 199.8, por favor. 8. Trip 5591, pouso autorizado, pista no 0, vento no 60 graus, 59, check 30. Livre pouso, pista 10, só passará a baixar de chegada. Noite pro Patango, Oscar, vi teu uniforme, prossiga. Eu vou verificar se você não responde, eu acho que está vindo uniforme, só um minuto para qualquer. Táxi 6259, 126, com 430, alternando o galeão. Direita Indy Alpha, considero no 0, torre 1, 18, decimal 95, o altímetro no 0, no 4, bom voo, boa noite, original 6259. Boa noite, 6259, ponto de espera pronto, visual colega da ação. Boa noite, 6259. Trip 559, na sala 2000, libera direito, 121, decimal 1. 121. Ateco Bridge, após Upper Zulu 16, até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive, após Trive direto Pirassununga, Papai Índia Romeu, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 17, após decolagem curva à direita na subida Tael, após Boa Leda e após Motiva. Mike Oscar Tango Vitor Alfa Motiva. Aciona transponder 5062, controle 119 decimal 8 e a torre opera em 118 decimal 95. Novena até o pátio 3, à esquerda via aqui do pátio 3, prevista 03 do pátio 3. O tango é o seu vitor uniforme, cotejamento correto. Tirei informação do POB. frente, chame a torre em 1 no 8 decimal 95 para acionamento táxi de decolagem, o altímetro no 0 no 4. Bom voo, boa noite, Oscar, Vitor Uniforme. Boa noite, Oscar, Vitor Uniforme, acione, chame para táxi. Nossa 3, formação Romeu, para Recife, copiou 3, 1-0, 3-10. Negativo. Autorizado, Houston, Nossa 3, para Recife, o nível 3, 1-0, via Upper Whisky 5-8, decola da pistão no 0, após decolagem de curva esquerda, subida Puka, após Jamo, após Caju, aciona 5-0-65, controle 1-9-8. 9, chame 199, décima 8, por favor. 199, boa noite. Jamo, Caju, a subida. Puka, transição, Caju, vem. Puka, Caju, 9. 73, chame pronto, Rio 5973. Autorizado a decolar, entrou no 50 graus com 5 nós. Autorizado a decolar, Por uniforme autorizado, táxi para ingresso. Número 259 do Close 31, chame de 98, por favor. 98, obrigado. Quatro cinco autorizado decolagem, então no 50 graus para 5 corais. Ricardo, ingresso, Oscar Vitor Uniforme, reporte aliado, pronto, cabeceiro 17. Glove 34, chame 198, não volto. 198, obrigado, boa noite. 645. Oscar Vitor Flamengo, distante frente, olha quase. Rio 5973 para pushback acionar. Coragem. Fecha a moção? É o Rio 5973 para pushback acionar, por gentileza. Está livre, Rio. Chame táxi. Chamaremos para o táxi. Rio 5973. Fábrica Close 38, chame 198, bom voo. 198, obrigado, bom serviço. Táxi Rio 5973 com 4 pessoas a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Aracaju. 3, mais principal Índia Alfa, ponto de espera Torre 1 no 8, decimal 95, altímetro 1-0-4, bom voo Rio 5973. Livro táxi do Rio 5973, quando ponto de espera, Torre 71895. Grato, muito boa noite. Oi, Salvador, boa noite, Gol 971 no final, ILS Whisky, pistão no zero, muito alto, ele baixar travado. Oi, Salvador, Gol 971. Morante, Gol 971, baixar e travou? Baixar e travou, tá visual. Sente pelo autorizado pista 1-0, vento 143 graus, 140 com 5 horas. Livre pouso na pista 1-0, igual 971. Salvador, muito boa noite, é o Rio 5973. Proximidade do ponto de espera na pista 10, estamos prontos. Como é que eu mantenho a porta de espera? Manter o ponto de espera, 973. Autorizado alinhar e manter pistão no zero. Autorizado alinhar e manter, eu fico no 973. Lança de cima, somos 47, número 2, ano da última hora. 121, décimo 9, gol, 971. 121, ano da última 10. 121, 1. Na frente 3, autorizado a decolagem, então 140 graus, 7 nós. Autorizado a decolagem, 5973. Gol 971. 2971, Alfa e Juliette, portão 01. Alfa e Juliette para o 01. Solo, gol 971. Prossiga. Confirme a frequência, é 219, né? Firmo. A torre instruiu o gol na sessão, vai chamar a porta da pista, pretensão 219. Sim, o controlador se equivocou aqui, e se considera a gentileza 219 para mim. Sim, de Alfa e Juliette para 01, gol 971. 149, chame 12, 1, 9. Corrigindo, 1, 9, 8. 198, grato, muito boa noite. Boa. Salvador, Europa 083, establishment final. Europa 083, clear to runway 10, wind 140 degrees, if not, runway 10. Clear to runway, Europa 083. Falou, está 3197 com a Serra, autorização Galeão. Está 3197? Acima. 3197 Galeão, 360 autorizado, eu presulo 10, essa é SMAP, Eco Serra Mike Alfa Papá, SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decola da 10, curva direita na subida da El, após Leda, após Motiva, Mike Oscar Tango, Vitor Alfa Motiva. Aciona transponder 5071, controle 119.8. 360, faz a Dael Leda Movita. 5071, 198 após TAN 3197, posição 6. Dael Leda Motiva, Mike Oscar Tango, Vitor Alfa Motiva, e eu presulo no 0 até SMAP e após conforme rota. Motiva, Mike Oscar Tango, Vitor Alfa, depois conforme rota, obrigado. Beta 397, M pronto, pushback, sonamento. Nota pronta. Granada, Brasil, stream. Boa noite, Rango Package. Brasil, stream. Good evening, approved taxi by Alpha, after taxi Juliet to stand 1111. Alpha, Juliet, stand 11, Nota Brasil, stream. Rotan 3197, já está pronto, só se possível coordenar para tirar o finger. O 62 está pronto, pushback? Afirmativo, só que a gente está com o finger conectado. Pode dar uma cobrada, por favor. Boa, informar a infra-aérea, mas a coordenação é com a companhia, ok? Tendo 97, eu vou informar mesmo. Tá bom, obrigado. Solicitado da 1397, no meia dúzia, vai coordenar assim que possível, após a passagem à retaguarda do rebote 330 do Euro Europa, após o meio minha tá livre, iniciar a chama táxi da 1397. Muito obrigado, da 1397. Taxi Otan 3197, 158 a bordo, 320, alterna Guarulhos. Qual B? Estamos com 158. Bate Índia, ponto espero no 0, torre 1 no 8, decimal 95, altímetro no 0, no 4, bom voo, boa noite, Otan 3197. Então, Pátio Índia, 1895, obrigado, bom domingo. Torre Salvador, passarei 2233. 2233, baixou e travou. Boa noite, Portará Nacional, controle de pouso, baixo e travado. Passarei 2233. Boa noite, reporte, baixado e travado. Portará, passareiro. Boa noite, é o voo 971 no Galeão, copiou 360. Copia. Informação Sierra, voo 971 no Galeão, nível 360 está autorizado, via Peninsula 10 até ESMAP. Eco Sierra, Mike Alpha, Papá, ESMAP. Após ESMAP, conforme rota do plano de voo, decola da 10 com curva direita, após decolagem, subida da El, após Leda e após Motiva. Mike, Oscar, Tango, Vitor Alfa, Motiva. Aciona transponder 5102, controle 1-9, decimal 8. Autorizado com plantão de voo Galeão, nível 6-0. Autorizado com 1-0 até ESMAP, depois, conforme rota. Decolador 1-0, acompanhando a curva direita, Natael, Leda, Motiva. Aciona 3162, o controle Salvador 298. 5102. 5102, 971, portão 1, chame pronto. Boa noite, Santana 3197, ponto, espera pronto. Alinhar e manter, boa noite, 3197. Alinhar. Direita no 219. Direita 219. Boa noite, passarelo 2233, livrando. 2233, até o pátio 3 está livre, via Alfa e Kilo, e a fica atento ao balizador. Faz 3 alfa quilo, 2233. Controle 198, viagem. 19-8, muito boa noite. O ônibus 07, final da 10, baixado e travado. Ônibus 07, livre pouso, pistão 0, 950 graus, 59. Livre pouso, ônibus. 529, formação Sierra. Vitória da Conquista, copiou 200-200. Terá conquista, nível 200 está autorizado. A rota direto é Elefa, após Elefa, Obló, Oscar Papá Lima, Oscar Romeu, Obló, após direto, vitória da conquista. Decola da 10 com curva direita, após decolagem na subida Arbor, Alfa Romeu Bravo, Oscar Romeu Arbor, após direto Elefa e após conforme. Aciona 5105, controle 119, decimal 8. Após Oslo, você segue direto para a direita. 5105, ele chama controle 119, 5209. Confirma a subida, 3529. Arbor, transição elétrica. Correto, 3529.